bem original. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Nenê tão bonito e legal. Nenê tão bonito e legal. Que forte é o papai polegar. Que boa é a mãezinha no lar. O irmão é maior, a irmã é menor. Nenê, vamos nós embalar. Nenê, vamos nós embalar. Ai, que bonito! É lindo, Patatá! De novo! Aqui vive alegre, pessoal. Família bem original. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Nenê tão bonito e legal. Nenê tão bonito e legal. Que forte é o papai polegar. Que boa é a mãezinha no lar. O irmão é maior, a irmã é menor. Nenê, vamos nós embalar.